passou e em mim só restou a dor, saudade. As lembranças desse amor que o tempo não levou, saudade. No meu coração, se foi tudo um sonho, só desilusão, não posso acreditar. Volta e me diz que seu amor ainda é meu. Volta e me diz que você não me esqueceu, que ainda me ama. O tempo passou e em mim só restou a dor, saudade. As lembranças desse amor que o tempo não levou, saudade. Você deixou marcas no meu coração. Se foi tudo um sonho, só desilusão. Me ama, que ainda me ama.